Vem, entrou, senta devagar, mas lá no cu. Entrou, tu ficou com vergonha, me pica lá. Deixa lá dentro, tudo lá dentro. Essa mão nas minhas bolas, gemendo gostosinho. Tu sente a minha pica, torando seu cozinho. Risadinha pra mim. Porque tu peidou. Peidou, sento devagar, mas lá no cu. Entrou, tu ficou com vergonha, minha pica lá. Deixou lá dentro. Com mão nas minhas bolas, gemendo gostosinho. Tu sente a minha pica, dourando seu cozinho. Risadinha pra mim, porque tu peitou. Tu sento devagar e gostou. Senti que teu cu aproxou. Meu pau achou que tu melou. Ajoelhe, vem mama. Essa mão nas minhas bolas, gemendo gostosinho. Tu vai ter que usar fralda, senão teu cu sai sozinho.